Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Dança, dança, boom. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, boom. Dançada, dançada, dançada, bundinha. Dançada, dançada, dançada, bundinha. Dança, dança, dança, dançada, bundinha. Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha. Dança, dança, dança, dançada, bundinha. Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha. Que eu me amarro na morena, eu me amarro na pretinha. Por isso elas duas dança, dança da bundinha. Quando chega no salão e começa a rebolar, dança, dança da bundinha. Pra galera se anima, dança, dança, dança, dança, dança, dança da bundinha. Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha. Dança, dança, dança, dança da bundinha. Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha. Não importa pra mim aonde você mora, eu quero ver você dançando comigo toda hora. Você mexe gostoso, você dança bonitinho. Você dançou bundinha com Garrincha e com Julinho, pra não ficar de bigode. Você dançou também com Marquinho do Fazenda, com Mascote, com Neném. Eu fui num baile responsa lá na Chacara do Céu. Você dançou bundinha para o Dandy, o Tafarel. Dança, dança, dança, dança, dança da bundinha. Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha. Dança, dança, dança, dança da bundinha. Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha. Mas você sangue bom que vem pro baile pra dançar, você está de parabéns. E nota 10 tu vai ganhar se você sabe dançar. Rebolando até o chão, vem com Xande e o cabeça para o meio do salão. Dança, dança, dança, dança, dança, dança da bundinha. Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha. Dança, dança, dança, dança da bundinha. Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança da bundinha. Dança, dança, dança, dança, dança, dança da bundinha. Me amarro na morena, eu me amarro na pretinha. Por isso elas duas dança, dança da bundinha. Quando chega no salão e começa a rebolar, dança, dança da bundinha. Pra galera se anima, dança, dança, dança, dança, dança da bundinha.